chega a transformar. Abre o olho e saia logo do escuro e veja quem vem lá, e veja quem vem lá. É os Caissara, os meninos do morro, o rap é o morro, nós chega pra somar. Eu tô em casa, de formação me alimento, Mike na mão, disposição, conhecimento, revolução e ação. 013 é o chão, avante meus irmãos, com fé e união. É só menino bom, correndo atrás dos sonhos, progresso de verdade. Nos versos que compõem eu peço paz e dignidade. Através dos kilohertz invadimos a cidade. Rap é o som, e o compromisso não é viagem. Tem o dom e a coragem, mete a cara, a ideologia não falha. Jamais jogo a toalha, o rap estrala nas caixas. Eu gosto assim, já dizia meu mano Eto Neguinho. Que Deus o tenha em um bom lugar, e eu vou orar pra Deus nos iluminar. Se é pra somar, pode chegar que tá em casa. Só faz um favor, mano, vê se não arrasta. Olha só quem vem lá, descendo o morrão. Maltrapilhos e sensimila, fechou a conexão. Mostrando que o rap não vai morrer na praia. Os meninos lá do morro, os maltrapilhos Caissara. Só na moral e disciplina na quebrada. Respeito e humildade em qualquer parada. O rap é o moio, nós vai chapar o globo. Aqui não tem piolho que fica de conversinha. Chegando pra somar e multiplicando as ideias. Divide só os verdes, subtrai todos os ramela. Não tem panela, isso aqui é parceria, fortalecendo a cultura e uma só sintonia. Baixada Santista, CR Beats na batida. União dos maloqueiros sem moda. Simplifico o que eu digo, não vim aqui pra fazer pose. Se gostou, gostou, se não gostou, simplesmente abre o olho e saia logo do escuro, e veja quem vem lá, e veja quem vem lá. É os Caissara, é o vinho do morro. O rap é o morro, nós chega pra somar. Abre o olho e saia logo do escuro, e veja quem vem lá, e veja quem vem lá. É os Caissara, é o vinho do morro. O rap é o morro, nós chega pra somar. Conexão da maloca, fechadão da praia ao morro. Pra quem desacreditou, olha nós aí de novo. Sangue bom, Caissara na cena, tá ligado? Amante do sol, cerveja e baseado. Sempre brisado, curtindo um rap bolado. Bolando umas ideias junto dos meus aliados. Não adianta vir de embalo se não cola pra somar. Eu não pago simpatia pra quem vem me arrastar. Pode ir pra Zé Polvinho por aqui, não tem vez. É o certo pelo certo, essa é a nossa lei. Maloqueiro da nata, maltrapilho como sempre. Assim nós vai seguindo nossa trilha independente. Salve CR Beats, que sempre fortalece no instrumental pra poder mandar meu rap. E agradeço de verdade a todos os meus parceiros de Santos a Cubatão. SP aos verdadeiros. Meu bonde é peso, peso de rap. Se mil e maltrapilhos através dos quilo, dos quilo, dos quilo hats. Batida forte, liga sorte a norte, a leste, sul, oeste, sem vacilo. Com a responsa rap nacional é a força, a liberdade das palavras. Familiação, sequência de dom à frente das rimas pesadas. É soltando a voz que eu desato os nós, fortifico minha caminhada. Cabeça erguida, força na guerrilha, mente engatilhada. Aperto o rec, outro back, peças track. Acerte o flow que é fast, porque já passou do teste. Os males são clique e clacks, deixando a cena louca. Crescendo a função dos manos que tão de touca. Mas nossa missão é outra, aumenta esse som. CR vem nos beats, a rima é de elite. É rap nacional, irmão, não desacredite. Abre o olho e saia logo do escuro, e veja quem vem lá, e veja quem vem lá. É os Caissara, é o vinho do morro. O rap é o morro, nós chega pra somar. Abre o olho e saia logo do escuro, e veja quem vem lá, e veja quem vem lá. É os Caissara, é o vinho do morro. O rap é o morro, nós chega pra somar. Aê, satisfação total. Baixada Santista, SP, 013, Santos e Cubatão. É os Caissara e os meninos do morro chegando pra somar. Aê, o rap é que não para, mano.